Projeto X Podcast. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast, um podcast no qual nós vamos falar de bagulhos muito sinistros. Nós vamos falar de anos 80 e monstros e coisas estranhas e Dungeons & Dragons e um monte de criancinhas que estão numa situação em que elas não deveriam estar. Pera, eu já vi esse filme. E obviamente só é sinistro por causa do Dungeons & Dragons, porque você vai pro inferno se jogar Dungeons & Dragons. Você vai se jogar Pokémon GO também? Então se foda. Já estamos esperando isso. O nosso tema de hoje é de uma das surpresas mais agradáveis dos últimos meses em termos de séries, que é Stranger Things. Eu sou a Adri e na vida eu sou sempre o gordinho que fica pra trás e não consegue correr. Felizmente. Ah, é uma pena. Bom, aqui é o Seiji, e se eu falar desse jeito, será que a editora vai ficar feliz? Seiji, vai a merda. Ok, eu não vou falar desse jeito, só pelo bem da Adri, tá bom? A gente que se fode editando depois, sabe? Aqui é o Jim, e na verdade essa é a história de pessoas malignas caçando um ser da natureza, que só tava fazendo o que ele foi programado pra fazer. Pela mãe natureza. Hashtag o monstro do bem. Que horror. Ah, mas o moço é simpático. Simpático, vai matando um monte de gente. Muito simpático. É, simpático pra caralho, né? Aquela cara de flor. Eu quero flor essa simpatia longe de mim, dentes. Por favor. Já tô de boa, leva pode pra casa. Pode ficar com você, Dinho. Eu não quero, não. Começar esse cast, vamos falar um pouco das informações técnicas sobre a série, e pra isso eu vou chamar o especialista em informações técnicas de basicamente todos os nossos casts, que é o Sage, por favor. Oh my god. Desfia a ficha técnica de Stranger Things. Bom, Stranger Things é uma série, né, que foi criada pelos irmãos Duffer, né, o Matt e o Ross Duffer, e foi produzida e distribuída pela Netflix, coraçãozinho. Netflix patrocina nós. Aliás, aqui eu tenho que registrar uma vitória da minha vida, que eu finalmente assinei Netflix, aê, tá? Eu saí um pouco da vida da pirataria e agora eu tô percebendo que existe um mundo lindo na minha frente. Acabou a vida, acabou o resto de vida que eu tinha, mas tudo bem. É, deixa pra lá. Em compensação, sua vida social agora não existe mais. Implicando que ele existia antes do Netflix, né, cara? Essa é uma série de alta qualidade na Netflix. Essa série, ela tem uma pegada da década de 80, né? Porque ela tem muitas referências, elementos culturais, né? Dessa época, com as suas referências, a sua trilha sonora, muitos acontecimentos, citações também de pessoas, acontecimentos, locais, né? Então, assim, pra quem é um nostálgico de plantão, né? Ainda mais pra década de 80, é um prato cheio essa série. Além disso, é uma série também com um tema de terror, um pouco de ficção científica também, né? Muito suspense. E também a parte de jovens, né? Que a gente gosta de jovens, assim, numa busca, né? Eles se juntando, tentando achar o amiguinho que se perdeu, que está perdido, e encontram um elemento sobrenatural, né? Nessa história toda. Só tem 8 episódios, então, se você está reclamando, né, de que você não quer ver, vejam, porque é bem curto. 8 episódios. Já tem uma segunda temporada que foi confirmada antes mesmo de a série estrear. A gente tá super no aguardo dessa segunda temporada. O roteiro e a direção, como o Sage bem disse, é dos irmãos Duffer. A produção de Shawn Levy. E as críticas positivas da série foram milhares de críticas positivas. Elogios ao roteiro, elogios à caracterização, ao ritmo. A trilha sonora da série é espetacular. Quem gosta de música dos anos 80, principalmente aqueles popzinhos mais chiclete, vai curtir demais. Quem também vai curtir é quem gosta de filmes da época que é retratado na série. Chove referência em todos os episódios, aí você Não vai ser uma vez nem duas que você vai apontar, olha só, isso aqui eu vi em tal filme. São referências e homenagens a obras do Stephen King, obras do Steven Spielberg. Assim, você pode ver a série como uma imensa homenagem aos trabalhos do Spielberg, às obras do John Carpenter. É uma série feita como uma espécie de homenagem, muito bem feita a toda essa época, juntamente com uma história de terror. Terror barra suspense, barra ficção científica, barra mil coisas. Então, assim, são referências que vão das mais sutis às mais escancaradas. A gente não vai falar delas agora, mas a gente vai falando delas ao longo do cast. E além disso, a atuação, um elenco muito, muito bom. Temos nomes de peso na série, temos novatos que roubaram a cena em tudo que eles tiveram a chance. As crianças, o público adorou essas crianças. O público brasileiro ficou cativado. Nossa, eu queria botar elas no bolso e levá-las pra mim. Elas são muito fofas, todas elas. Todas essas crianças. Até o Banguela, que tu adora ele. Até, principalmente ele. Principalmente, ele é o cara mais... Ele é o mais fofo dele. É mais maneiro, eu, assim, cara, eu já vou deixar opinião. Bem claro, antes do cast avançar, que o Dustin é o personagem mais fofinho da série. E eu não vou aceitar nenhuma crítica contra ele. Não vou aceitar vocês falarem mal dele. Quem falar mal dele, eu vou quicar da chamada sem dó. Obrigada. Imagina, eu adoro ele. É mó legal. E ele é tão querido, que já deram um jeito de saber como ele é no futuro, né? Pô, tem uma imagem que tá ele e um ator brasileiro que parece que é pai e filho. Parece que é a mesma pessoa. Vi ele e o Guga do lado. Vi ele e o Guga do lado. É, o Guga, eu falei errado. Igualzinho. Até o zóio meio fechado é igual. Dando continuidade, Sage, fala a sinopse da série, né? Você falou um monte de elogios, mas agora do que se trata Stranger Things? A história de Stranger Things começa inicialmente em 1983, um belo ano por sinal, olha aí, na pequena cidade de Hawkins, na Indiana, né, nos Estados Unidos. Hawkins, que é uma referência, na verdade, ao Stephen Hawking. E aí nessa história você tem um grupo de amigos, né, que são o Mike, o Dustin, o Lucas e o Will. Depois de uma sessão de RPG, né, desses quatro amigos, olha que beleza, já começa uma boa referência. Na volta pra casa, o Will, ele desaparece, né, a mãe dele fica preocupada, os amigos ficam preocupados, o delegado fica preocupado, toda a população daquela cidade acaba ficando preocupado, ninguém sabe onde ele tá, né, então os amigos ficam tentando achar ele, até que no dia seguinte eles acham uma garota estranha, que a 11, né? A 11. E junto com toda essa história, né, de que vai ter essa garota com alguns estranhos poderes, o amigo que desapareceu, ainda tem envolvimento de uma agência do governo e um monte de outros mistérios e um monstro também. E essa é toda a começo da história, né? Falando um pouco do elenco, a gente já começa com nomes como um The Winona Ryder, que fez um dos papéis principais da série, que é o da Joyce Byers, que é a mãe do Will. Sim. Que é o menininho que desapareceu. Eu confesso que eu não reconheci a Winona Ryder no começo, assim, só fui ver depois do elenco. Eu também não reconheci. Eu vi o nome dela nos créditos, mas assim, mas é a Winona Ryder? Nossa, é ela, cara. Ela fez um dos papéis principais da série, que é a Joyce. Ela é uma mãe que tenta criar os dois filhos, o Will e o Jonathan, divorciada, sozinha e desesperada pelo desaparecimento do filho. Ela começa a procurar ele de todas as formas. E ela, a primeira pessoa, uma das primeiras pessoas que percebe que tem alguma coisa muito estranha com o desaparecimento dele. E é justamente ela vai atrás dessa verdade por trás do desaparecimento do filho dela. A Joyce, eu considero uma das melhores personagens. Você realmente sente o desespero dela atrás do filho. Ela rouba a cena, né? Demais, demais. Nossa, a atuação dela foi fantástica e realmente é uma das personagens centrais da história. É legal você sentir é uma mistura de desespero com loucura. Que é uma loucura, mas é uma loucura... Que sim, ela mesma, loucura... Você sente que ela mesma tá ficando... Ela acha que ela tá ficando maluca, sabe? Sim, sim. Ela sabe que ela tá soando irracional, mas isso não impede ela de continuar procurando. Ela é muito obstinada. Ela não desiste de encontrar o filho dela, mesmo quando as coisas vão ficando cada vez mais esquisitas e mais perigosas. Ela se mostra meio surtada, né? E assim, pra quem tá vendo de fora, pensa assim... Coitada, a mulher te perdeu o parafuso agora, né? E no fim você vê que ela tem razão. Os personagens em volta dele meio que ficam numa de se prepara pro pior e tenta não perder a cabeça. Mas mesmo assim eles ainda têm um... Eles entendem um pouco, então eles relevam um pouco isso e deixam ela surtar de vez em quando, sabe? E eu acho que o pessoal também tá cansado. Você tem que aceitar, para com isso. Chega. E ela não desiste nunca. E depois dessa, nós temos o David Harbour como o delegado Jim Hopper, que ele é o chefe de polícia da cidade. Ele também é divorciado, só que tem um adendo. Ele se divorciou depois que a filha dele morreu de câncer. E que levou ele a uma vida um pouco não muito saudável, misturando um pouco de vício, assim. Mas ainda num nível aceitável, podemos dizer. E ele é o principal... policial, o principal oficial que fica nessa de achar tentar achar o filho da Joyce. Ele fica procurando, ele fica indo cada vez atrás. E ele meio que também é infectado por essa loucura da Joyce, por esse desespero, porque ele sabe como é passar por isso. Ele sabe, você tá numa situação que você não tem perspectiva, sabe? O interessante é que como ele tá numa cidadezinha pequena, minúscula, não acontece nada. Então ele é um delegado que também, no começo você vê que ele não tá nem aí, né, função. Eu vejo à tarde esse problema, tá? Não vou ver agora. Depois do meu café, eu vejo isso. Aí lá tá Joyce. É porque também eu me identifiquei tanto com isso. Aí lá tá Joyce. O dia não começa sem café. É. Aí lá tá Joyce. Delegado, você vai atrás do meu filho agora. Tá bom, tá bom. Ele também tá de saco cheio, né, com essa história. E depois ele nota como tá estranho essa situação. Tá, tem alguma coisa errada. Tem algo errado. E aí desperta aquele lado detetive dele. Cara, que maneiro na série, vai. É legal. E aquele estilo machão também, né? Herói salvador da história. É, mas aí você percebe que ele, justamente por causa da história dele, ele é uma das pessoas que entende a Joyce. Mesmo que não acredite nela a princípio, ele entende o que ela tá sentindo. Afinal de contas, tipo, é o filho dela, né? Então acho que é por isso que ele acaba dando mais estrela pra ela do que outras pessoas. Ele acaba se tornando um aliado dela, porque quando ele vai descobrindo que as coisas são bem... Não são simplesmente loucura dela, ele vai percebendo que realmente, se ele não ajudar, ela não vai ter mais com quem contar, porque não dá pra saber quem são os inimigos, quem são... com quem que eles podem contar. É bem interessante a relação dos dois. E dá a entender que a relação deles é bem, bem próxima, porque eles são amigos mais do que simplesmente ela conhecer ele como delegado da cidade. Eles são... Parece que eles têm uma certa proximidade. Talvez porque, como é uma cidade pequena, né? Todo mundo se conhece. Aí, como morreu a filha do delegado, pô, aí o pessoal sabe o passado dele, né? Ainda mais. Pô. E aí, depois, o delegado ainda ficou viciado em drogas, álcool, né? No passado. O pessoal sabe como é o passado dele. Então, o pessoal tem uma certa intimidade. Mas também tem que ter um certo respeito, porque ele é o delegado. Aquela merda de morar em cidade pequena, né? Você não pode espirrar que todo mundo sabe que você espirrou e... Pois é. Você meio que não tem muita privacidade. É, e a Joyce também não tá muito com respeito naquele momento. Porra, agora, né? Me desce agora, seu Jim Hopper, cara. Em vez de falar, ô delegado, por favor, vai fazer isso ou não vai? Não chama ele de Jim, não, Jim cara. Hopper. Fiquei meio confuso. Tá bom, delegado Hopper. Vai falar agora, Hopper? Melhor. O próximo personagem é o Dr. Martin Brenner, né? Ele foi feito pelo Matthew Modine. Mas o Dr. Martin Brenner, ele é um dos principais cientistas, né, do laboratório que tem nessa cidade. E também o principal antagonista, na minha opinião, né? É um homem elegante, ele esconde muita coisa, você não confia nesse cara, cidadão maldito. Ele é o cara que te leva na lábia em alguns momentos. É aquele estereótipo do cientista sem escrúpulos, né? Que ele é muito educado, ele parece ser uma pessoa muito neutra, mas que, assim, você sabe que tá escondendo muita coisa e você sabe que ele provavelmente tá fazendo coisas muito erradas. Só que você... Algo nele é visível, tá visivelmente fora do lugar, mas você não sabe dizer o que que é a princípio. Sim, cara, eu não gosto dele. Assim, eu achei ele um vilão excelente. Não, sim, ele como uma peça, né, de... Na história, ok, ele tem a sua simpatia, empatia, tem aquela sua força, mas ele é um filho da mãe. Ele é um filho da mãe daqueles, desgraçado, viu? Ainda mais o que ele faz com a garotinha depois, vida. Não dá pra gostar desse cara, não. Eu não gosto dele. Falando dos personagens... As crianças. Que são um outro núcleo central, que são as crianças. O protagonista desse núcleo é o Mark Wheeler, interpretado pelo Finn Wolfhard. Ele é como se... Ele dá a entender que ele é como se fosse o líder do grupo. Ele é o mestre das mesas de RPG deles. E justamente quando o amigo dele, quando o Will, que a gente vai falar mais dele depois, desaparece, ele é um dos que primeiro decide vamos procurar o nosso amigo. Dá a entender que ele é muito inteligente, que ele tem um raciocínio muito rápido. E justamente por isso, ele meio que lidera o grupo dessa busca pelo amigo deles. Mas mesmo ele, justamente por causa disso, ele acaba às vezes tomando algumas decisões meio erradas, porque ele também tem a cabeça um pouco quente. Mas você percebe que ele tem um compromisso com as pessoas, com os amigos dele muito grande. Nossa, ele tem aquele clichê de personagem protagonista daqueles filmes de década de 80 de grupos de amigos. Na boa. Goonies, uhum. Conta Comigo, outros também. Ele é um garoto até inteligente, é um garoto que é um pouco mais extrovertido, mas um pouco mais pra dentro dele também. Ele tem o seu grupo de amigos fiéis, ele é nerd, então ele não fica com esses valentões que, na verdade, fazem bullying nele, né? Assim, é aquele estereótipo do moleque nerd que adora quadrinhos e adora ficção científica. E tecnologia. E ganha todos os troféus das feiras de ciências da escola, entendeu? É o grupo deles, tem esse estereótipo. E o bullying dos valentões também. Sim. E assim, ele tem, então, já disse, alguns clichês, né? Desse tipo de protagonismo também. Ah, ele não gosta desses garotos bullying. Ele tenta mostrar força, mas ele não é tão forte. Mas ele precisa de ajuda de outra pessoa também pra mostrar essa força. Ele se importa muito com os amigos. Ele vai atrás, né? Tenta achar o amigo desaparecido. Não sei, ele contesta algumas coisas, né? Ou a ordem dos pais. Ele vai por conta própria, porque ele precisa, porque é mais importante. Ele não entende a situação externa que tá acontecendo. Porque esse garoto desapareceu e não é simplesmente porque ele quis desaparecer. Houve alguma coisa atrás. Fez esse garoto desaparecer e ele tá preocupado e vai atrás dele, né? É o Demogorgon. Pois é. E os adultos não entendem isso. Acham que ele simplesmente morreu, desapareceu, caiu na floresta, sei lá, foi levado. Não foi nada surpreendente, sobrenatural, então... Que seria o que a gente ia pensar se você... Pera um minuto pra pensar. Qualquer um pensaria assim, cara. Não existe demônio, não existe monstro. Você não foi levado pra lugar nenhum. Você... Quer dizer, você não foi levado pra lugar nenhum sobrenatural. Ou você só foi sequestrado, morto, não sei, né? E ele não acha... Acho que tem alguma coisa a mais, né? Acho que no começo ele até pensa assim. Ele sim, não, sim, ele, mas depois que ele encontra ele uma... Pensa sobre... Depois que ele mas encontra que 11... Ele... Encontrar uma pessoa que... Ele já começa a ver que tem alguma coisa estranha. Que muda isso e os amigos ainda não acreditam nele, mas ele ainda como a força de protagonista, ele vai acreditar nessa teoria daquele maluca que ele criou. E eu gosto dele porque, assim, ele me lembra alguns desses protagonistas de filmes de década de 80, sabe? Desse tipo, né? Do Goonies, por exemplo, do Conta Comigo, por exemplo, assim por diante. E depois dele a gente tem aqui a Miley Blonie Brown, que ela é a Eleven, ou 11 em português, se vocês viram dublado, porque eu vi uma vez dublado e uma legendada, né? Ela é uma menininha que tem uma cara muito simpática, ela é carequinha, carequinha, carequinha, e a série te apresenta ela como sendo uma menina que tá com fome, que tá roubando comida porque ela tá precisando, só que quando a coisa fica um pouco mais séria, a pessoa que acolheu ela morre, porque ela é assassinada a sangue frio, porque querem pegar essa menina a todo custo. Ela é bem introvertida durante a série, depois ela vai soltando um pouquinho, mas ela não é de muitas palavras, ela é bem, bem quietinha. Ela não fala nada, na verdade, né? Ela fala bem pouco. É que ela, assim, dá a entender que ela não sabe muito bem se comunicar. Ela pergunta, por exemplo, o que é um amigo? É, ela não tem um vocabulário total, mas ela tem uma base aí pra... É. Um mínimo. É que, assim, ela vai se comunicando melhor ao longo da série, ela vai aprendendo com os meninos... A se comunicar melhor. Inclusive usando as frases deles meio que contra eles, às vezes. Amigos muitas não mentem. Muitas vezes. Assim, ela tem uns traumas, algumas fobias, parece, né? Uma garota que foi muito reclusa. E a gente descobre por que ela foi, né? Como, por que, os motivos. E aquele protagonista, aquele vilão que eu já disse que eu não gosto dele. Bom. E além de tudo, ela também tá relacionada diretamente com o desaparecimento do nosso amiguinho. Só que você não vai saber até o final como. Pois é. Exatamente. E o Mike gosta dela. Ah, olha que bonito. Aquele romancezinho de filme de criança que todo mundo acha muito fofo, que eu achei muito fofo. E os amiguinhos acham isso... Acho que ele tá cego por causa disso, não raciocina direito. Que em parte não deixa de ser verdade. Ah, gente, eles estão no começo da adolescência, é claro que é verdade. No começo da adolescência? Poxa vida, eles... Não sei ainda. Não, dá a entender que eles têm em torno de 12 anos. Pra mim parece que eles têm 12 anos. Até porque, assim, você vê que eles saíram daquela fase de ir nojinho de menina, que crianças mais novas têm... E estão começando a, tipo, se interessar. E tanto é que mostra bem isso do Mike se interessando pela Eleven. Eu chuto que eles devem ter, assim, uns 12, 13 anos. Não só isso, também tem um outro lá, eu não lembro exatamente qual menininho, perguntando da irmã do Mike. Foi o Dustin. Foi o Dustin. E assim, ele foi todo bonitinho, levar um pedaço de pizza pra ela no primeiro episódio, ela bateu a porta na cara dele, que dó. Mas falando do Dustin, né, o próximo criança, né, desse grupo, a criança mais querida pelos fãs, na minha opinião, a pessoa adora ele, é o Dustin Henderson, feito pelo Gaten Matarazzo, olha aí. Gente, ele é a personificação do deboísmo. Aquele moleque, tipo, você sai dele pensando, meu, eu queria muito ser amiga dele. Porque ele parece muito gente boa, sabe? Ou pelo menos dar aula pra ele, né, Dri? É, cara, cara, tipo, eu ia gostar de ter um amigo como ele, sabe? Isso é muito legal. Ah, é. Esse aqui parece que ele é um pouco mais nerd em alguns momentos. Ele também é inteligente. Guloso também, come pra caramba. Principal característica dele, né, que todo mundo já notou, né, que ele é um pouco banguelinha, né, mas porque ele tem uma doença também, ele tem a displasia cleidocraniana, né, e assim faz que os dentes permanentes dele demorem pra ser desenvolvidos, né, por isso ele fica assobiando bastante na hora de falar. É, linguinha presa. É que dos males o pior, né? Então, mas ficou legal pra caramba essa característica de fala dele, vai, só gosta disso, né, sem contar a personalidade do Dustin, né. Ele de verdade não tem dente? Sim, é o ator. Ele não... Não. É o ator que é assim mesmo. Tanto é que, assim, nas fotos em que ele aparece com os dentes da frente, ele usa uma prótese. Ele é ator de teatro, ele é cantor, então, assim, em alguns momentos ele usa a prótese, mas ele realmente não tem os dentes da frente. Então, ok. Ele demora pra ser desenvolvido, né? Mas o pessoal gosta bastante também por causa da personalidade dele, a gente já falou, né? Ele é um pouco de egoísta, um guloso, um cara que tem um bom raciocínio também em alguns momentos, tenta botar juízo, né? Nas coisas do... principalmente do Mike, né? Porque ele é meio cego. Eu acho que ele cego. É o cara mais pé no chão. Ele é. Falar isso. Não, quer dizer, o Lucas é mais pé no chão que ele, na verdade, né? Mas... O Lucas chega a ser xarope. Chega a ser ponto, chato, mas na verdade. Acontece, né? É o seguinte... Mas... Na verdade, não. Eu não acho que o Lucas é mais pé no chão. A coisa do Dustin é o seguinte. Que é muito comum o estereótipo do gordinho, guloso, lerdo, que faz um monte de besteira. Ele meio que... Ao mesmo tempo em que em algumas coisas ele se aproxima desse estereótipo, em outras ele quebra. Porque, tipo, ele é a voz da razão. Ele é o cara que aparta as brigas. Ele é o cara que faz a galera parar um pouco e pensar no que tá fazendo, entendeu? Ele é o mais sensato dos amigos. Então, ele acaba, assim, justificando e quebrando o estereótipo ao mesmo tempo, que eu acho muito legal. Sem contar legal. Que ele tem umas tiradas muito legais em várias cenas, cara. Ele é tira muito. Cara. Ele é muito divertido. Ele lança umas frases assim que você dá risada, cara. Algumas situações. Então você passa a série inteira rindo dele. Não, todo... Rindo com ele, porque todo tipo, mundo, ele... É... Ele todo é mundo muito... gosta, cara. Esse é aquele personagem pra quebrar o gelo, né? Na situação tá muito intensa, ele vai e quebra o gelo. Cara, fala alguma besteira, alguma maluquice, alguma coisa fora de hora e tal, e o pessoal adora também. Ou, né? Ou invade a cozinha do refeitório. Também. É, pra pegar pudim. Pudim. Pra pegar pudim. Também é válido. Não, é pudim, é válido. Pudim de chocolate, gente. Quem nunca quis fazer isso na cozinha da escola, porra? Pegar quem o pudim. Quem nunca fez isso? Atacar os pudins, queria né? Ter feito. Eu também queria ter feito isso, mas não pode, é crime, não dá pra fazer isso. Tá? O próximo personagem é o Lucas Sinclair, interpretado pelo Caleb McLaughlin. Ele também é uma das pessoas desse grupo de amigos. Ele é possivelmente o mais sistemático do grupo. Ele é muito desconfiado. Ele não confia na El de cara. Ele é um dos que se sente mais, não sei, ameaçado por ela. Não sei, o pensamento dele é bem mais objetivo que o dos outros. Só que isso acaba sendo um problema, porque as coisas não são tão simples quanto que permitam que eles sejam 100% objetivos e tentem explicar facilmente as coisas. Tanto é que ele acaba entrando em atrito com os amigos várias vezes, eles acabam brigando por vários motivos, mas mesmo assim ele é muito amigo deles, ele também tá muito preocupado com o Will, também quer muito salvar o Will, mas ele não acha que eles estão fazendo isso da forma correta, e ele às vezes sai sozinho e acaba se ferrando por causa disso. Não, ele é o mais esquentadinho e ele é o que tem mais foco no objetivo, dá pra colocar assim, né? Sim, pra ele as coisas são bem preto no branco, hein? Ele não releva muito fácil as coisas, tanto é que ele é muito hostil com a Eleven uma boa parte da série. Porque ele não confia nela, porque ele acha ela muito estranha e ele acha que ela é responsável por tudo aquilo. É assim, eu acho que até tem uma cena que é referência, né? Do Lucas a um filme, a uma cena clássica do Comando para Matar. Que é quando ele tá arrumando as coisas, sabe? É uma referência ao... Ele amarra a faixa. Que ele vai amarrando a faixa, vai colocando equipamento. É uma referência ao Comando para Matar também. É porque ele não é o Stallone e vai pegar no seu depósito lá fora da casa um monte de armas, facas, bazucas, canhões ali, cara. Ele pega o estilingue dele. Obviamente que ele não tem armas, facas, bazucas, ele etc. Ele pega o estilingue dele, cara, porra. Mas é legal isso porque... Meio que ele é meio como se ele fosse, entre muitas aspas, um militar do grupo, né? Pois é, ele tem a tiradeira dele, né? Tanto que quando a merda pega ele, que fica na frente ali jogando ou atirando com... Não porque que isso funcione, dependendo da situação. Caralho, mas... né, o mostrou que foi útil, né, no fim das contas. Não é estilingue, é canhão de pulso. É canhão de pulso, desculpa. Canhão de pulso, ainda por cima. Eu só digo uma coisa, acho que o Duff tá errado, mas eu gostei de ver ele voando, assim, sendo jogado pra longe. Mas ele mereceu, assim, ele mereceu, às vezes é muito... É, mereceu peronomútil, né, cara? É uma criança. Eu sei, por isso eu falei que eu posso me sentir mal por causa disso. É fácil você ficar com raiva dele, mas você vê que ele só agiu do jeito que ele sabia agir melhor. Aquele pensamento mais objetivo, mais militar, mais matemático, de as coisas são assim, assim, assim, e qualquer desvio dessa norma vai ser perigoso e a gente tem que fazer as coisas do jeito que a gente sabe fazer. Ele sempre foi muito bem intencionado, apesar de às vezes ele ter pisado no tomate, ele sempre foi muito bem intencionado. Não, mas ele sempre queria ajudar. Se você pensa bem, quando ele pisou no tomate, ele não pisou exatamente no tomate. Não, todos eles. Tem uma cena em que todo mundo foi babaca. Absolutamente todo mundo menos o Dustin. Todos os outros foram os babacas, menos ele. Mas é aquela coisa, quem nunca foi babaca com seu amigo que atira a primeira pedra? Ainda, né? Mais por causa de mulher. Olha aí, cara. Ou atira os o primeiro por causa dele, Lucas. Por causa disso. Sério, o Lucas falou assim: não, você tá cego por causa dessa garota. Não fale mal dessa garota. Aí os dois brigaram. Por causa disso. Ou vai ver que ele gosta da garota. Ele é aquele cara meio hostil. Caramba, meu Deus. Tão. Pode ser, né? Olha só, ele tá com invejinha. Invejinha, é. E o último menino aí desse grupo do barulho da sessão da tarde, a gente tem o Will Byers, que infelizmente não dá pra falar muita coisa dele porque ele não aparece muito durante a série. É, ele passa a série meio, sei lá, sequestrado, né? Então é difícil de falar. Sequestrado. É porque ele aparece bem no comecinho do primeiro episódio, depois desaparece vários episódios. Ele passa ele a maior é o cara que desapareceu. Ele, pro enredo todo, ele é o plot, basicamente. Ele é o que é a força, faz a força motriz a parada da história. Tudo começar a andar. É onde começa tudo, onde tem a mãe da desesperada querendo achar ele, né? Filho da o Joyce, irmão. O irmão, os amigos. Todo mundo, né? Então não dá pra falar muito dele, senão spoilers. O próximo personagem, a gente vai falar de agora um outro núcleo, né? A gente falou dos núcleos dos adultos, o núcleo das crianças, tem o núcleo dos adolescentes, assim, na escola, né? Só falta o núcleo dos velhinhos, né? Velhinhos porque... também. E dos monstros, né? Imagina que maneiro um velhinho pegando, sei lá, um lança-chama da Primeira Guerra Mundial e tacando fogo em tudo. Imagina se tivesse o núcleo dos monstros também, cara. Seria louco, né? Seria louco, mas não. Então, o próximo personagem que a gente vai falar desse núcleo é o primeiro a gente falar do Jonathan Byers, né, que foi feito pelo Charlie Heaton. E ele é o irmão mais velho do Will e o filho da Joyce, né? O Jonathan, ele já tá no colégio, tá num clube de fotografia, mas ele... Eu acho que já dá pra falar que ele tem uns 16, 17 anos. Ele tá no colégio. Ele tá no colegial, né? O Jonathan é um cara um pouco mais isolado, né? Um cara mais solitário e as pessoas olham de longe e ele é meio estranho. Mas também é por causa da personalidade dele que também que ele não quer ficar muito sociável, porque, sei lá, ele não gosta das pessoas, assim, né? Desse grupo. Pode ser tá trauma. Eu acho que é trauma por causa do pai. Pode ser também. Sim, a grande verdade é que o Jonathan é o maior fudido da série. Porque, assim, ele meio que tem que ajudar a mãe dele a carregar a casa nas costas, porque o pai dele é um merda. O pai dele sumiu no mundo, largou eles à própria sorte. Ele é introvertido, ele tem essa dificuldade de se socializar com as pessoas e ainda tem o desaparecimento do Will. E na série mostra que ele e o Will são muito próximos. O Jonathan é muito, muito amigo do Will. Eles são muito... A relação dos dois, inclusive, é muito legal. Eles são muito próximos. Aí acaba que tudo isso cobra muito dele. Você percebe que ele é solitário. Você percebe que ele é muito triste. As pessoas acabam achando que ele é só um esquisitão. Quando, na verdade, ele tem muitos problemas antes da série e durante a série. Acaba gerando maus entendidos e só piorando a situação dele cada vez mais. É, a parada dele na série toda é que ele se vê numa situação muito complicada. Ele só mora ele, a mãe e o irmão. Aí tem um dia que ele faz alguma coisa, aquele dia que buscar o irmão e não busca, porque ele tá ocupado com alguma coisa, se não me engano, era no colégio, trabalho. Não tenho certeza agora. Trabalho. É no trabalho, porque ele quer ajudar a família, basicamente. O irmão dele some. Aí, além de vir o peso da culpa em cima dele, ele acha que a mãe tá ficando maluca, porque ela tá agindo que nem uma doida. Por mais que ela não esteja, ela está agindo como uma adulta. E ele se vê mais ainda nesse papel de eu tenho que tomar liderança, eu tenho que cuidar da casa. Porque a minha mãe não pode fazer isso agora. Cara, é um dos personagens que eu mais gosto dessa série, além do grupo das crianças, né? Porque assim, ele tem esse peso, né, de ele se responsabilizar, né, de culpa, ele chorando pelo desaparecimento do irmão, que ele adora, que ele protege, ele tem que sustentar aquela casa que tá aos pedaços, tem que trabalhar, tem que ver todos os outros zoando ele, fazendo bullying, e ele não faz nada pra revidar, assim, porque não é perda de tempo pra ele, eu acho, porque os outros lá são um bando de coitados que só fazem esse bullying, né? São os babacas os outros, essa é a grande então, verdade. Então, ele nota isso assim, não vou fazer nada, porque é uma perda de tempo, Ele é mais maduro, né? Ele é muito maduro. Por que eu vou perder meu tempo? Ele foi forçado a amadurecer, pois né? É assim, eu gosto muito do Jonathan, é um daqueles caras, eu passei a série pensando assim, você merece um abraço, você merece uma vida melhor do que você Você merece tem. Uma pessoa melhor também, sabe? Do que a outra lá. É um personagem que eu gosto bastante, é sério. Então acho que vale a pena, e eu quero ver se na segunda temporada como vai ser a evolução dele. A próxima personagem desse núcleo é a Nancy Wheeler, interpretada pela Natalia Dyer, que é a irmã mais velha do Mike. Ela é a mocinha boazinha, com boas notas, responsável. Só que assim, ela mostra que ela tá se envolvendo com uma pessoa que vai meio contra isso, né? Ela começa a se envolver meio que com um bad boyzinho. Só que ela acaba sendo arrastada pra toda essa bagunça graças a uma amiga dela. O Will não foi a única pessoa que desapareceu. A melhor amiga da Nancy, que é a Barbara Holland, que na série interpretada pela Shannon Purser, ela desapareceu. Dá a entender que a relação delas era muito próxima mesmo. Só que em um dado momento a amiga dela desapareceu e ela começa a procurar a amiga dela. E procurando a amiga dela, ela começa também a esbarrar com essas coisas estranhas e é um dos pontos em que os núcleos da série se convergem. O desaparecimento da Bárbara faz com que ela comece a investigar e começa a esbarrar nas outras coisas esquisitas que estão acontecendo ali. Foi uma personagem que me surpreendeu, que eu achei que ela ia ser tipo a Patricinha chorona, que não faz nada, e no final das contas ela mostrou que ela é bem mais do que isso, é uma personagem muito bem construída também, muito legal. Fez algumas coisas meio zoadas, vamos deixar isso pra zona de spoilers. Ela sabe atirar, pô, melhor do que o molequinho isolado que já atirou antes. Ela mostra que ela tem um pé no chão muito, muito grande quando a situação exige. Ela lida com aquilo de um jeito prático. Ela, tipo, o que dá pra gente fazer em relação a isso? Ela representa o pilar central daquele grupo dos adolescentes, né? Mas assim, no começo daquela série, esse grupo tá tão isolado do restante da história, né? Que você pensa... Que não faz sentido. Por que isso existe, né? Depois você vê como eles se conversam depois, né? No início você nem lembra que ela, na verdade, ela é a irmã mais velha do Mike. Pra quê? Ela tá aí só pra isso. Só pra ser aquela clichê de garota bonita que o outro garotinho gosta, né? Uma situação impossível pro aquele garotinho pequenininho, né? O Dustin, porque ela tem sua própria vida, né? De adolescente agora, tem um namorado e tal. E depois você vê, né? Como o negócio se aproxima, ela se envolve mais nesse mundo sobrenatural, desse mundo de mistério. Se torna uma personagem mais interessante na série. Ela se aproxima do Jonathan também, que, como eu disse, é quando os núcleos começam a se convergir, que tá no meio dessa bagunça toda, com a mãe dele surtando atrás do irmão dele. Então, assim, os dois se aproximam por causa disso também. E aí começam uma amizade bem improvável. Eu não chamaria de triângulo amoroso. Eu acho que, assim, tem algumas indicações, mas eu acho que não existe triângulo amoroso nessa série, o que me deixou bem feliz. Eu achei legal que não reduziu ela a esse estereótipo. Da mocinha bonitinha, boa aluna, com boas notas, certinha. Dá a entender que a personagem dela ainda tem muito espaço pra crescer. E o último personagem aqui, acho que o personagem que a Dri mais ama, né? É o Steven Harrington, interpretado pelo Joey Carey, que é o namorado da Nancy. Poxa, o que falar dele? Na verdade, eu acho ele um personagem mais interessante do que realmente ele apresenta, né? Não, claro. Só que ele fica mais interessante, ele mostra as outras camadas dele mais pra frente. Porque no começo, ele é aquele estereótipo do bad boyzão. Bad boy não. É... Popular, babaca. Tudo bem, mas no começo, todo personagem é meio estereótipo. Não, você claro, precisa de tempo claro, pra entrar. E conforme ele vai entrando nele, você percebe que, na verdade, ele realmente é babaca. Mas ele é um babaca que... Ele parece que tá sendo mais impulsionado pelos amigos que são... Os dois amigos dele que são mais influência do que por ele mesmo, sabe? Ele evolui, ele se redime a uma certa maneira, mas eu continuo achando ele um idiota completo. Mas aí eu acho que foi aquela primeira impressão muito negativa. É um estereótipo que eu acho que é muito desagradável. Ele é um bom personagem, ele é bem construído, faz sentido ele ser assim, mas é o tipo de... Aquele personagem... Você gosta dele, você acha legal ele como personagem, mas se você tivesse que conviver com alguém assim, você em uma semana daria um soco na cara, entendeu? É que à primeira vista ele parece tão clichê daqueles personagens assim, sou atlético, sou popular, tô atrás daquela garota, vou pegar aquela garota, vou fazer sexo com ela, depois vou dispensá-la, porque ela tá na minha lista de conquista. Pronto. E você assim, não, ah, não, isso, esse cara, não. Ele também tem o cabelo. Todos esses clichês, todos esses clichês que você vê de filme de 80, de escola, que você tem esse cara garanhão, e tem outro que é perdedor, e você tem a garota, e o que que acontece nesses filmes? A garota fica com o cara lá, solitário. E esse cara popular atlético fica aí, perdeu a garota. Isso é basicamente Clube dos Cinco. É isso. E o Clube dos Cinco tem referência também, né? Faz referência ao Stranger Things. Não, sim. Tanto que assim, tem o cara que é atlético, tem a amiga nerd, tem a garota que é popular, e tem o cara que é solitário, esquisitão, e o nerd, né? Que é praticamente a outra. Vira um Clube dos quatro. Dos quatro, né? Misturado, né? Sim, a série só tem 8 episódios, então não dá pra colocar o clube inteiro. Tá ótimo. Dando prosseguimento aqui, como a gente falou, a série chove de referências a muitos filmes da década de 80. E alguns são bem óbvios, alguns são um pouquinho menos. Todo mundo que assistiu, com certeza, bateu o olho e reconheceu pelo menos 3. ET, Os Goonies e Conta Comigo. Foram, assim, as três mais óbvias que eu identifiquei. ET, assim, tem algumas cenas do ET, dos meninos da bicicleta, que você passa a cena esperando a bicicleta voar. Porque a fotografia da cena é muito parecida. A cara da cena, você fica esperando a bicicleta começar a voar. As referências que a gente vê são muito sutis. A fotografia da série, como um todo, muito, muito interessante, ela é muito bonita. E ela acaba sendo muito, muito próxima desses filmes. Então, as referências não são simplesmente uma coisa legal. Elas parecem, tipo, realmente homenagens àquilo. Realmente mostrar que é um tributo à estética dos filmes dessa época. Pro pessoal que é fã dos filmes de Sessão da Tarde, por sinal, temos um cast de filmes de Sessão da Tarde, escutem, ele vai dar uma base boa pra esse aqui. Então, assim, tem muitas cenas que a gente reconhece, as cores, os enquadramentos, os elementos de cena mesmo. Essa do ET foi, várias pessoas falaram comigo a mesma coisa, que tava esperando a bicicleta começar a voar. Uma outra que me chamou bastante atenção, eu já falei pra algumas pessoas, um dos meus filmes favoritos da minha vida é o Conta Comigo. Não, antes de você ir pro Conta Comigo, posso falar uma outra referência aí do ET? Claro. Uma referência, inclusive, que eu vi num vídeo que eu até postei. Link na postagem. Link na postagem, que também é do ET. Por quê? Porque no ET você tem uma cena do ET se disfarçando. Ah, com a peruca, né? E ele coloca, sim, uma peruca e um vestido. Aí, sim, você tem a estranha do grupo, a Carrie. Tá aí outra referência. Carrie, ela é mesmo, parecido. Então, fazendo a mesma coisa, colocando um vestido parecido e uma peruca exata, praticamente igual. Vou falar também com uma outra referência, toda ela conhecendo aquele mundo, explorando a casa do Mike. Também. Né? Também, aquela, né, coisa dela ter que ficar escondida, e quando a casa tá vazia, ela começa a explorar e assistir TV e querer, tipo, que coisas estranhas são essas? Ela começa a manipular essas coisas. É, o ET também tem uma cena vendo a TV, não tem? Sim. Tanto é que muita gente fala que a série é um tributo ao Spielberg, aos trabalhos dele. Então, assim, ET provavelmente seria o carro-chefe. O Conta Comigo me chamou a atenção justamente porque tem uma cena em que eles estão andando por um trilho de trem. Sim, assim, sim. Mostrando eles andando, assim, a câmera pegando eles de costas. E tem cenas muitíssimo parecidas no Conta Comigo. A ideia é toda de uma jornada que eles têm por um trilho de trem. Pra quem gosta desses filmes, pra quem tem boas memórias desses filmes, a série vai ser uma delícia, porque você vai ver essas referências e você vai pegar elas e você vai achar muito, muito interessante. Outras referências, a gente tem Chamas da Vingança, Tubarão, o próprio Clube dos Cinco, como nós já falamos, Poltergeist, tem umas referências a Poltergeist. Nossa, do Poltergeist tem a lá da luzinha na criança sendo conduzida pela luz. A do Poltergeist deu foi medo, sensacional. Aquela cena. Deu medo pra caramba. Já viu o Poltergeist. É, aí que é aquela cena que lembra que a série é uma série de terror. Não, de terror, de pô, tem, por exemplo, referência a Alien em Hora do Pesadelo, por exemplo, pô. Gente, sim, que coisa de mais terror que isso. Na Hora do Pesadelo, as pessoas sendo, podendo ser atacadas num sonho. Imagina isso, tendo pesadelos, você não sabe se é real ou não, né? E o Alien é a criatura, você não conhece ela, de repente ela aparece, não tem forma e tal. Dá um medo pra caramba. Algumas referências menos óbvias em termos, que fogem um pouco dessa temática. Se você for pensar, você pode até encontrar uma referência à Akira. a Eleven tem muito próxima da Kira em algumas coisas. Então, assim, são coisas que foram adicionadas que realmente tornaram a série muito rica. É um jeito de você fazer referência, é um jeito de você jogar um conceito que já tava em outra obra, sem parecer que você tá só copiando, mas que você tá, na verdade, prestando uma homenagem. E, obviamente, tem esse grupo de amigos, tem que falar dos Goonies, né? Eles estão numa jornada, né? Descobrir um mistério. Né? Descobrir um mistério. Sim, uma jornada, né, que vão ajudar eles. Ajudar muito eles, né? Que é achar um amigo. Nos Goonies é tentar achar um tesouro perdido. Mas não, inventou esse mistério, tem uma outra garota ali. Não que um amigo seu não seja um tesouro. Pois é, mas é mais do que isso, né? Então... então, mas é tudo isso, na verdade. Você tem um grupo de amigos, né? Todo mundo junto numa jornada. Então, ainda mais década de 80. A maior referência são os Goonies, na minha opinião, né? Sempre tem os Goonies. E você vê esse grupo diversificado, né? O cara que seria o protagonista, líder, como já falei. Tem o cara que é mais engraçado. Tem o cara que é um pouco mais pé no chão, meio chato às vezes. E vai juntando o grupo, junta adolescentes também nessa história, no meio do caminho também, né? Cara, um pouco de... É, só faltou o asiático que pula a mola do peito. É, e o grandão assim que fala slot. Mas então, é legal pra caramba por causa dessa referência. Então pra quem é fã bastante de Goonies, eu acho que vai adorar bastante, né? Stranger Things. Até porque eu diria que essa série é aquela série de assistir com família, sabe? De assistir com os pais, de assistir com irmãos. Eu tô fazendo a cabeça do meu pai pra ele assistir porque eu tenho certeza absoluta que ele vai achar essa série o máximo. Porque tudo que ele adora, os filmes que ele me ensinou a gostar, as músicas que ele me ensinou a gostar estão lá. Nossa. Então, assim, é, eu tem acho... Tem o The Clash, por exemplo, né? O Should I Stay, Should I Go. Nossa. Tem mais um monte de outras músicas muito características da década de 80, cara. Essa série também tem um monte, então, pra quem gosta de música, vai adorar essas referências todas. Tem de... E tem pra todos os gêneros também, né? Pra quem gosta de seriado de filme de ação... A emoção, drama, suspense, terror, ficção científica, até romance. E você vai rir. Muita comédia. Assim, junto com tudo isso, você vai rir demais com essa série. Eu me surpreendi com quanto que eu me diverti, com quanto que eu achei ela engraçada. A série não é de comédia, mas assim, as cenas que são feitas pra ser engraçadas são muito bem colocadas, o timing delas é muito bom. A série é muito, muito gostosa de assistir, muito divertida. Melhor de tudo, são 8 episódios e uma série redondinha. Muito redondinha, responde praticamente tudo. Não tem que fazer uma teoria da conspiração gigante que não tem fim, né? Tá ali, tudinho pronto. Exato. Eu não sei o que eles vão fazer na segunda temporada pra botar mais coisa. Mas tem aquela abertura, tem aquele 99% de série fechadinha, mas aquele 1% é gancho pra continuação. Por isso que, ó... Deus. Então, por isso que dá pra fazer, vamos ver, né? Tô confiante de que vai ficar é, bem massa. É, vamos ver, né? Pessoal, falamos das coisas mais light. Agora nós vamos pro que eu acho que é a parte favorita de todo mundo em todo cast que a gente faz, que é a zona de spoiler. Ou seja, a gente pode falar do que quiser. Oh, yeah. Não continuem escutando se vocês não viram a série, porque ver essa série sem spoiler é muito mais gostoso. Primeira coisa de tudo, eu vi algumas teorias sobre a série, as respostas que faltaram, as poucas respostas que não foram dadas, mas sobre por que ela fez tanto sucesso, e eu queria saber a opinião de vocês sobre ela. Aparentemente, algumas pessoas estão dizendo que o motivo que Stranger Things explodiu tanto foi porque a série foi feita com base no próprio algoritmo do Netflix. Pra quem não sabe, esse algoritmo, baseado naquilo que você assiste, ele recomenda coisas pra você e muda a classificação de algumas coisas pra você saber o que vai agradar o seu gosto pessoal. Então, analisando os dados dos usuários, eles fizeram uma série que, em tese, agradaria a todo mundo. É, ó, isso é uma besteira enorme. Se isso fosse verdade, já teria feito isso antes. Alguém já teria feito isso de alguma forma, sabe? Daria pra fazer isso baseando-se em vendas de cinema, por exemplo. Ah, que filmes fez sucesso? Eu achei interessante porque parece que as pessoas não aceitam que uma coisa faça sucesso simplesmente por ser legal, entendeu? Você quer saber por que fez sucesso? Porque foi bem feito. Quando você faz uma coisa bem feita, um carinho, com um elenco que tá fazendo aquilo porque quer fazer, né? Vai fazer sucesso. Vai dar certo, vai ser bom em algum nível. Exatamente. E assim, a verdade é que O que eu acho, a série fez sucesso justamente porque ela soube combinar bem os elementos dela, ela não encheu linguiça, é uma série bem fechada em si, é uma série com ritmo legal, uma série com personagens carismáticos, então assim, realmente foi uma combinação de elementos que fizeram ela ser agradável, mas que tipo de elementos? Coisas bem feitas, fotografia bem feita, roteiro bem feito, atuação bem feita, trilha sonora bem feita. Sim. Ela foi bem feita, é por isso que ela fez sucesso. Quer ver um exemplo? Agora eu saindo um pouquinho de Tengen Finger, um outro filme que fez muito sucesso, ganhou muitos Oscars, Senhor dos Anéis. Aí eu vou fazer uma coisa assim, a mérito de curiosidade, assim, rapidinho mesmo só. Sabe por que ele fez sucesso? Porque a pré-produção dele começou 10 anos antes. 10 anos antes os caras foram lá onde ia ser gravado o Senhor dos Anéis e falou, planta o Marvel aí que daqui a 10 anos a gente vai gravar. Imagina o carinho que você tem que ter pra fazer isso 10 anos antes. Quando você tem uma coisa assim, não tem como sair ruim, sabe? É aquela coisa, ela fez sucesso por ser bem feita. Essa teoria me chamou a atenção porque pareceu uma coisa de teoria da conspiração que eu achei muito divertido, sabe? Eu não nego. Tem todo um apelo de nostalgia, assim, a série. Mas não quer dizer que, vamos fazer uma série formatadinha com base nas preferências dos assinantes do Netflix. Não. Eles sabem que as pessoas gostam de nostalgia, ponto. As pessoas gostam de histórias de mistério, ponto. Vamos fazer uma série de mistério com essa parada de nostalgia, com essa questão de trazer a estética dos anos 80, porque muita gente gosta, e é isso. Porque as pessoas estão querendo inventar muito nada mais é do que pesquisa de mercado. Que qualquer coisa, que qualquer empresa, que qualquer produção de conteúdo vai fazer. Qualquer um vai fazer. Agora, a mérito de curiosidade, eu vou chamar quem estiver ouvindo pra aqui e os participantes pra um link que tá na postagem, que é a imagem do Demogorgon do RPG. É uma das coisas mais interessantes. Esse é o do RPG. Uma das escolhas mais interessantes. Da série é muito mais assustador que isso, na minha opinião. Do RPG parece um Rafiki de duas cabeças. Se você for reparar, também tem uma aí que alguns elementos dele são incomuns, né? Como essa coisa meio tentaculosa. Só que a diferença é que um é na cara. Tem várias representações, mas todos eles têm a cara do Rafiki. Todos eles. E é difícil levar ele a sério por causa disso. Assim, o uso do Dungeons & Dragons pra construir a história eu achei também muito legal. Eu passei um tempo, daquelas teorias escrotas que as pessoas lançam de tudo é um sonho, todo mundo morreu. A minha teoria escrota pessoal é de que tudo aquilo não passava de uma mesa de RPG que saiu do controle, entendeu? Que o pessoal se dedicou demais a fazer aquilo ficar muito grande. E sinceramente, se terminasse assim, eu não ia achar ruim. Eu ia achar interessante. Claro, muita gente ia odiar e eu não ia tirar a razão deles, mas... Eu confesso, assim, de quando eu tava vendo essa série... Ela me lembrava tanto alguns episódios clássicos de Monstros da Semana do Arquivo X, e eu tentava criar uma teoria do que seria esse tal mundo invertido, de que é um mundo alternativo, um mundo próprio, um mundo à parte, um mundo de outra dimensão, um mundo de antimatéria, não sei do que pode ser, o que é esse monstro, como ele entrou no nosso mundo, né? Porque ele existe, qual a ligação, né, com outros personagens, o que ele quer da vida, afinal de contas. Então foi muito interessante ver, à medida, né, que a gente viu os episódios, tentando criar uma teoria. E como é 8 episódios e tá meio redondo, você praticamente mata muitas respostas, eu fiquei mais feliz ainda, porque não precisa ficar esperando 9 anos pra ter uma resposta, sabe? Então tá ótimo com 8 episódios. O fã de Arquivo X vendo uma série dessa, ele deve sentir o coração até mais leve, né? A referência de Arquivo X é muito grande também nessa série. Eu fiquei mais curioso pra saber como o monstro funcionava. O monstro? É, ele é carnívoro, né? É, porque uma coisa que tá me martelando a cabeça é, se antes de abrirem o portal o monstro estava preso lá, então como é que ele se reproduzia se ele precisava de pessoas pra se reproduzir? Aí que tá, ele não se reproduzia. Os produtores da série disseram que só tinha um monstro. Ele era o único monstro, entendeu? Ah, mas ele não teve então, que nascer? Assim, então, aí sim. Agora, quem é o criador? Geração espontânea quem de vida. Quem é o criador dele, né? Como ele surgiu? No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ele é um ser natural? Sabe, foi criado dessa assim. Forma naturalmente? É aí que começam a entrar as teorias doidas, né? Aí que começam a... Aí que tá esse 1% cara de mistério que a gente não sabe. Exatamente, que a gente ainda não descobriu e que o final da série, aquela última cena, deixou algumas coisas no ar que dão a entender que a gente ainda não viu o final desse monstro. A gente ainda não viu o final desse arco. A gente viu no final que o Will voltou do mundo invertido. Só que ele é uma pulga. Sim. Oi? Só que eu tive a impressão que ele é uma pulga. Por que uma pulga? Porque ele anda na lateral do Continuo Tempo Espaço. Eu tive essa impressão quando piscou ali. Na comparação da pulga e o acrobata, o Will é a pulga. E ele continuou sendo a pulga. Ele continuou no limiar entre os dois mundos. Eu tive essa impressão que ele é uma pulga. Às vezes pode ser só coisa da cabeça dele. Ele ficou meio maluco, não sei. Não. Eu acho que assim... Acho que eles não iam colocar nada que fosse só da cabeça de alguém. Tudo na série foi muito concreto. Então, acho que isso também foi. Aquele flash que ele teve do mundo invertido, ele realmente estava no mundo invertido naquele momento. Então, acho que ele meio que tá no limbo entre os dois. Ele conseguiu ser puxado pro nosso mundo, mas ele não tá completamente livre das amarras do mundo invertido. E ele pode voltar pra lá. E eu imagino que ele ainda vá voltar pra lá, por acidente ou não. E aí entra a teoria que basicamente diz que eu espero que não seja verdade, porque ela implica em uma coisa que eu não vou gostar. Que é basicamente que a Eleven é um monstro e que o mundo invertido nada mais é do que um futuro do mundo normal. A parte do futuro, eu realmente não tinha pensado nisso, mas que ela e o monstro têm muitas ligações, acho que tá meio implícito nessa série, viu? É, tá implícito que assim, ela e o monstro têm muitas ligações. Ainda mais no momento que os dois desaparecem, né, no finalzinho, né? Os dois se entendem, os dois se comunicam de uma certa forma, os dois vão pros mesmos lugares, né? E os dois aparecem no mesmo momento e ela fala com o monstro, então... Os dois só podem ser o mesmo. Sentido. Os dois fazem. Só pode ser faz muito sentido se você pegar o contexto histórico. O molequinho tava lá, né, o Will, e eles falam que o ar é tóxico. E você tem uma coisa assim que se realmente estourasse uma guerra nuclear, que tá em plena Guerra Fria, os lugares afetados não diretamente, mas indiretamente, ficariam assim também, né? Começariam a ficar tóxicos. E também tá tudo escuro lá. Pode ser a cinza, né? As cinzas que acontece. E você pode perceber que, ao longo da série, esse espaço vai se expandindo. As gosmas e a fuligem, ou sei lá o que, que é aquilo, elas vão se expandindo cada vez mais. No começo você tem uma sala, um buraco numa parede, só que a sala tá limpa, por assim dizer. No final, uma parte grande do prédio já tá todo tomado por aquilo. Não, eu não diria que é uma referência, mas lembrou um pouco The Last of Us. Aqueles cogumelos, ou aqueles fungos que nascem dos cadáveres. Ah, não, isso aí pode ser uma referência, sem problema nenhum. Mas... não é se, nada demais, sabe? Então, tipo... dá a entender que a coisa tá se alastrando, entendeu? Então você vê ela crescendo. Então, na verdade não, né, Bri? Quando você vê um cogumelo assim, eu acho que a impressão que eles querem passar não é que tá se alastrando, mas sim que já tá ali há muito tempo. Não, porque... o mesmo espaço, no primeiro episódio, ele tá pouco tomado por aquelas gosmas. No último episódio, ele tá completamente tomado. Então tá assim se expandindo. Foi só uma analogia, por assim dizer. Então, o que pode ser essa teoria de que aquele é o futuro? Aí fica aquela coisa, será que é o Will que trouxe essa coisa do mundo invertido e ele vai ser responsável por transformar o nosso mundo naquilo? Ou será que é a própria Eleven que vai se tornar naquilo? Não, eu acho que o Will vai virar aquilo. Eu vi essas duas teorias, gente dizendo que é o Will que vai se tornar o monstro e gente dizendo que é a Eleven que vai se tornar o monstro, e sinceramente eu não quero nenhuma das duas, porque eu gosto muito dos dois. Eu acho que a Eleven tem eu entendo mais ela ser o monstro, ela se tornar um monstro no futuro, né? Até porque dois pontos, né? Primeiro ponto. Primeiro a referência ao Demogorgon, né? Pra quem já jogou Dungeons & Dragons. O Jim já jogou, ele sabe muito mais do que eu, né? O que é o Demogorgon, né? Ele é um monstro que tem duas cabeças. Cada cabeça tem a sua própria personalidade, né? Uma cabeça tenta destruir a outra pra tentar se libertar. É interessante que há um conflito dos dois. A Eleven e o monstro. Ela tem no medo do monstro, mas ela precisa destruir o monstro pra poder salvar os amiguinhos como último recurso. E no fim, ela também meio que se liberta, né? Enfim. Ou vai ver que os dois juntos viram o Demogorgon, o Will e a Eleven. Então, por isso... E por isso que seria ela, na verdade, né? E usa... Pode ser os dois juntos viram Demogorgon, sei lá. Eles se fundem. Fusão, pá. Eu não sei se ele tem tanta conversa com o monstro, né? Quanto ela tem, né? E outro é o nome dela, Eleven. Calma, cara. Ele tem sim muita conversa do monstro, porque ele que ficou ali o tempo todo com o monstro. Porque, querendo ou não, a Eleven, por mais que ela tivesse essa ligação mental e não sei o que, ela tava salvo, dele. Ela tava numa zona... Ela tinha muito medo, mas ela tava numa zona segura. É, mas então... O Will, ele foi pego. Mas aí eu penso, inclusive, então... Inclusive, saiu um dele, um monstro dele. É, mas aí eu penso também. Na verdade, se Eleven e um monstro fossem as mesmas pessoas, quando os dois se tocaram, naquele mundo invertido, quando ela estava em transe na primeira vez, abriu um portal. Por que abriu um portal? Porque houve uma comunicação no espaço-tempo, né, entre os dois, que são a mesma figura. E quando os dois se tocaram depois, novamente, os dois se destruíram, sumiram. Então seria mais interessante que os dois sejam a mesma entidade. Não, mas o que eu tô falando... Na verdade, não. Na verdade, agora que vocês estão falando, eu tava pensando uma coisa. Logo no começo, você falou que o nome da cidade é uma referência a Stephen Hawking. A coisa da ciência aparece muito. Então, o que, que a gente pode falar que, na verdade, podem não ser exatamente a mesma coisa? São coisas opostas, matéria e antimatéria. O que, que acontece quando a matéria e a antimatéria se fundem, elas se destroem? Então, por isso que eu também não sei o que é esse mundo invertido. É o mundo do futuro? Não sei. Pode ser um mundo de antimatéria e os dois sejam mesmo refletidos, né? Uma existência de matéria e outra existência de antimatéria, assim, na mesma entidade. Pode ser. Aí, quando eles se encontram, eles se destroem. Então, quando eles se comunicam, eles abrem um portal, e quando se comunicam, eles fecham um portal e se destroem, né? Não, o portal não foi fechado, o portal tá aberto ainda. Bom, mas eles se destruíram, no fim das contas, né? E o segundo nome dela, Eleven. Eleven é 11, 1 e 1, né? Uma que representa ela, outra que representa o monstro. Por isso, essa simbologia do número 11. Uma das coisas que dá uma certa base pra essa teoria é uma citação logo no começo, de que a Eleven se torna um monstro. Logo no começo, quando o Will fala que vai pegar uma revistinha do Dustin. A revistinha que ele pega é basicamente a da Saga de Fênix. É o X-Men que inicia a Saga de Fênix. Eu vou pedir que algum de vocês explique, porque não é meu rolê e eu não vou me sentir qualificado. Ah, não, mas essa aí é outra referência, na verdade, né? É a referência do sacrifício, né? É, mas que dá uma certa base pra essa teoria também. É, mas essa teoria, ela diz que a Jean, né, ela vai se tornar um monstro, a Fênix Negra, que vai matar as pessoas, e ela precisa fazer um sacrifício pra poder salvar todo mundo, né? No caso, ela se suicida. É, então, acaba sendo isso. A referência, né? Se essa teoria estiver certa, e a gente ainda continua falando, é uma teoria que a gente fala que ela pode ser um monstro, como tem essa revista simbólica, né? Mostrando o início da saga da Fênix Negra, ela se tornaria um monstro, e depois ela precisa se matar pra poder salvar as pessoas, né? Ou seja, ela morre, o monstro não existe no futuro, né? Ou naquele mundo alternativo, os dois se anulam, né? É aquela coisa, tudo isso aqui é do campo da especulação, né? Pra algumas pessoas... A experiência que elas podem ter com a série é... Primeira temporada ficou bem fechadinha. Tô curioso pra ver a segunda temporada. A segunda é... Aquele final tem alguma coisa muito errada. As coisas não foram explicadas. E as respostas podem não ser tão legais quanto eu tô esperando. Que é o que tá que embasa essa ideia de que a Eleven é um monstro. E as pessoas vão caçando referências na série pra tentar embasar isso. Claro, como a gente disse, são teorias. Pessoalmente, inclusive, isso me ocorreu agora na gravação, escutando vocês falarem. Eu acho que a ideia de matéria e antimatéria é a resposta. Porque você vê que quando os mundos convergem, alguma coisa é destruída, alguém morre, alguma coisa some. Que é basicamente o que acontece quando a matéria e a antimatéria colidem, né? Pode ser isso. Pode não ser. A gente tem que esperar uma segunda temporada. É uma coisa do Netflix que eu não gostei. As temporadas saírem de uma vez só, a gente acaba assistindo tudo de uma vez e fica depois um tempo se perguntando qual vai ser o significado da vida depois daquilo. Um ano. Pra ser mais específico. E aí eu vou pensando, eu vou precisar esperar um ano pra saber o que, que aconteceu. Isso não me deixa feliz. Ou poderia ser pior, Adri. Você poderia ver um episódio a cada semana e depois descobrir que tá todo mundo morto, sabe? É assim mesmo, perdido numa ilha deserta. Maravilha. Funcionaria? Lost mandou um pois beijo. É, né? Então fica feliz com o que já tem, tá? Não, poderia ser pior. Poderia ser pior. A gente pode fazer de conta que o final, assim, sempre dá pra fazer de conta que o final não existe, né? A galera que não aceitou o final do How I Met Your Mother faz isso. Os 5 últimos minutos do último episódio não existe. Porque se o final de Stranger Things fosse assim, que todo mundo tá morto, eu vou ficar bravo, cara. Vou ficar muito bravo, sério. Porra, não, gente, não pode fazer isso, eu caramba. Vou ficar putaça, porque não, eu não vai ser, acho porque que o final de Stranger Things é todo mundo tá morto. Eu acho que no Stranger Things todo mundo vai morrer. Caramba, isso sabe que é eu acho que não? Não me parece que é o tipo de coisa que combina com a série. Inclusive, eu vi algumas pessoas falando que acharam a série infantil demais. Primeiro, eu acho que elas não assistiram a mesma série que eu, porque eu não diria que aquilo é infantil nem fudendo. Nada daquilo é infantil, né? A gente eu acho tem... que dá pra falar que o primeiro episódio gente... é infantil, vai. É, dá, mas, tipo, uma das coisas que eu gostei da série é justamente isso. Ela tem um suspense que ela não se baseia em sangue e pessoas e ninguém sobrevivendo no final da temporada, sabe? Eu gostei disso, de ter uma certa segurança de que no final os meus personagens favoritos e até alguns que eu não gosto tanto vão estar vivos e bem e seguros e quentinhos nas suas casas. É, não, nem todos, né? Um deles vai passar frio, porque destruíram a parede da casa, mas isso é... A a única coisa, assim, eu acho que a morte da Bárbara foi completamente desnecessária. Eu gostei muito dela, ela não devia ter morrido. Isso não foi legal. É a cota nerd que... Às vezes ela volta. Eu acho que é a cota nerd de... Não, eu prefiro que ela não volte. Eu acho que ela morreu pela cota. Eu prefiro que ela não volte, que vira putaria também. Eu acho que ela morreu pela cota. O nerd que tem que morrer na história. Tem jeito. É o nerd sempre se fudendo, né? Ah, mas eu tenho nerd naquela porra que você queria. Vai morrer todo mundo, então, nessa história. Ai, meu Deus. Sim. Que morrer de pelo menos. Os únicos que não são nerds ou são adultos ou são bad boys. Meu Deus, as crianças vão morrer todo. Ah, não, não, não. Ah, não, tem isso também, gente. Para se alguma das crianças morresse, ou se alguma das crianças morrer, eu vou pensar duas vezes antes de continuar a série. Cancela a Netflix, cancela. Ah. Não, tipo, vocês me perdoem, mas se o Dustin morrer, eu dropo a série sem terminar o episódio. Eu acho que é uma das coisas que eu não vou aceitar que aconteça. Sinceramente falando. Eu acho, ah, por favor, eu não acho que o Will, talvez o Mike. Se alguém tiver. Se alguém do grupo tiver que morrer, vai ser o Mike. A coisa do líder. Do líder se sacrificando e tudo mais. É um tropezinho clichêzão. Mas eu acho que. Eu acho que o Will pode morrer porque ele foi o que deu menos tempo de se afeiçoar, sabe? E ele é o que tá mais fudido. Ele já tá entre os mundos. Tinha um monstro dentro dele. Eu acho que se tiver que morrer alguém, acho que vai ter que ser ele, pelo menos em primeiro momento, né? Se mais. Pessoas vão morrer depois, aí é outros 500. Eu não sei. Vai depender do que a gente pode esperar pra segunda temporada. Aliás, isso é um bom tópico que eu vou trazer agora. O que, que vocês esperam pra segunda temporada? Nossa, vocês falando isso agora, eu pensei em Alien. Imagina, a criatura nascendo da barriga dele, cara. Porra, pô. Não! Nascendo o tórax que sai naquele monstrinho. Já enfiaram num negócio na garganta dele? Por que não? E ele tava cuspindo lesma? Olha, se ele é louco pra caramba, meu Deus, imagina. Eu espero que o Steve morra, não gosto desse cara, não. O que eu espero pra próxima temporada é simples. Eu espero um Tarrasque. Caramba! Um Tarrasque. Pô, um Tarrasque, ele tem quantos metros de altura? Uns 10 metros de altura? O Tarrasque, ele é grande. Cara, onde é que ele vai se esconder nessa história toda? Os produtores disseram que o monstro que apareceu é o único monstro. Agora. Tá? Mas nada impede que não tenha outros monstros de outros tipos envolvidos, pode né? Pode nascer então... outro monstro, né? Olha, ele é grande, mas ele também não é tão grande assim não, cara. Ele é tipo quase um ônibus, vai, tamanho de um ônibus. Mas assim não é pequeno. Olha, eu considero isso grande pra caralho, eu ia sair correndo. Acho. Onde é que ele vai se esconder? Porra, ah, não, então. É que no padrão D&D tem bicho muito maior. Tem bicho que é... Ela é muito, mas muito maior. O próprio Hecatonquilos que existe, que é da mitologia grega, é, tipo, infinitamente maior. Jogaram um certo verde naquela última sessão de RPG deles, né? De um outro monstro que eu não lembro qual quem era. Era. Não, mas eles, era. Mas eles venceram. Era uma Hidra, mas não exatamente a Hidra. Eu não sei, eu acho que essas referências da D&D ainda vão continuar e a gente ainda vai ver outros mas desses é que tá, monstros. Adri, esse outro monstro certo. Que eles falaram, eles venceram. O Demogorgon não deu tempo de vencer. Por isso que é referência legal. Sim, talvez o próximo monstro eles não consigam vencer mesmo, que o rolar dos dados não vai ajudar ele. Eu gostaria que a Eleven talvez voltasse, né? Eu acho que ela vai Seria voltar. Seria legal. Eu acho que assim, aquela... Não foi à toa que apareceu o xerife colocando aqueles waffles naquela caixinha. Eles focaram demais ela comendo os waffles pra aquilo não ser um sinal claro de que ela vai voltar. É uma daquelas coisas que é muito óbvia pra não ser verdade. Ou a gente quer se enganar. Não sei, né? É cheio de simbolismo aquela coisa, a gente ainda não sabe. Ou os produtores estão de sacanagem. Então, eu acredito que a Eleven volte. Eu gostaria, porque ela é uma personagem muito boa e importante nessa história. Eu vou mais longe. Eu vou mais longe e sou muito mais ousado. Eu quero que ela volte e ela tem que estar cabeluda. Também. Eu preferia também. Quando ela mostrou ela com a peruca, deu pra ver como ela é linda. Né? Uma das histórias de elenco, assim, eu li bastante coisa sobre o elenco e eles são realmente fofinhos demais. A mãe da atriz, ela meio que tava se opondo um pouco a ela fazer, porque ela ia ter que raspar os cabelos, mas os produtores conseguiram convencer. E uma das referências que usaram foi da Imperatriz Furiosa, do Mad Max Estrada da Fúria. Então, assim... Pelo amor de Deus, gente. É legal essas histórias, é legal ver uma referência que eles usaram, não na série, mas pra mostrar que isso, tipo, a personagem dela tinha algo em comum com uma personagem extremamente foda, sim. Entendeu? E acabou se tornando uma personagem extremamente foda por si. A Eleven é maravilhosa. E eu acho, de verdade, que ela vai voltar, mas eu tenho a impressão de que alguma coisa vai estar diferente nela. Eu não sei se ela vai ter as mesmas memórias, eu não sei se ela vai se lembrar deles, ou eu não sei se ela vai se lembrar de alguma coisa que ela não se lembrava, porque não fica muito claro desde quando ela tava passando por aquilo. Não fica muito claro quanto tempo ela ficou, ela foi, assim, o ratinho de laboratório do Dr. Brenner. Dá a entender que ela era filha daquela moça que tava do MK Ultra, né, que ela tinha perdido, assim, o contato com a realidade, mas vai saber o que aconteceu antes daquilo. Talvez a gente conheça um pouco mais do passado da Eleven, que eu acho que não teve tempo de mostrar, eles também não teriam por que mostrar agora, mas eu acho que isso vai ser relevante. E vai saber depois também o que aconteceu depois. Vai saber que ela foi desintegrada junto com o monstro, na verdade ela foi transportada, jogada pra outra dimensão, depois ela consegue voltar, não sei, com outra personalidade, uma personalidade mais forte, não sei, né? Seria interessante ver. Porque você não pode desperdiçar essa personagem, eu acho. Não seria legal. Não, eu acho que não. E vai saber se o mundo invertido é a única dimensão paralela. Olha aí, caramba. Talvez multiverso. Não seja. Meu Deus. Talvez não agora seja. Eles deram entender, assim, tem diálogos que falam que eles conversam, falam de infinitas dimensões paralelas. Então, nada impede que ela talvez tenha se transportado pra outra, talvez ela tenha transportado o monstro pra outra dimensão. É, se nossa, você for pensar, de frente agora, tem toda essa pegada de teoria científica mesmo, né? Teoria científica do multiverso é uma teoria séria. Obviamente que você tem que abrir alguns parênteses por N motivos pra entrar numa coisa de drama e tal, não seguir tão à risca assim, mas a base tá ali, né? Eu não sei porque eu lembrei de Fringe agora, esse negócio de abrir realidades e outras dimensões, né? Enfim. Não, mas eu acho que não seria legal ficar numa palhaçada assim muito grande, sabe? Não, ainda não, senão esse negócio não tem fim. Vamos abrir mais 30 dimensões, não. Esse negócio não tem fim, não. Eu acho realmente que uma das grandes vitórias da série é que ela manteve as coisas pequenas. Ela manteve as coisas dentro do controle da narrativa. Não, assim, quis contar a história do universo, não quis se estender demais, não quis se expandir demais. Quadrinho te mandou um abraço, Dri. Pra ter certeza de que aquilo que contaram... Eles contaram bem feito. Eles contaram a história que eles queriam contar. Mas eu não excluiria a possibilidade de eles expandirem um pouco. Eu não acho que eles vão fazer uma coisa muito grande. Você quer ver um plot legal para um próximo? Para uma próxima temporada? Você teve todo esse ocorrido, certo? Essas informações chegou numa escala mais alta do exército, porque tem toda essa coisa do exército, que é pequena, que é local, e o exército vai lá mais pesado. Por quê? Porque o exército sabe que ainda existe o portal, então ele tem que proteger isso de algum jeito, pesquisar e não sei o que, né? E começar a fazer experiências com isso. Olha só. Já é mencionado um programa, na série é mencionado MK Ultra, que foi um programa que de fato existiu, de experiência em seres humanos. A ideia dele era identificar drogas e procedimentos que podiam ser usados em interrogatório e tortura, inclusive, para debilitar um indivíduo para forçar confissões, por meio, inclusive, do que eles chamavam de controle da mente. Usavam LSD, mescalina, drogas psicoativas no geral. E a ideia era essencialmente essa: usar alucinógenos, usar drogas e certos meios de tortura para forçar informações. Aí o que mostram é meio que levando isso a um nível acima. A busca de informações dela é rastrear as pessoas com a mente dela. Os poderes dela são como se fosse uma extrapolação das coisas que esse programa visava fazer. É como se fosse então, o grande resultado que eles se queriam, né? O grande objetivo. Sim, porque algumas coisas que falam é... O MK Ultra, ele usava muitas formas de tortura. Algumas coisas que mostram a questão do confinamento, a questão do uso de drogas, de substâncias. Fui ler um pouco depois sobre esse projeto. É uma coisa extremamente tensa, pesada, que a série não tratou muito. Eu até entendo por quê. Mas eu imagino que a gente ainda vai ver resultados disso. Se você pegar e falar assim, a Eleven ali, a 11... O objetivo dela não era... Por que eu vou torturar a criança? Não. Na verdade, se você for pensar bem em comparação ao resto, ela era muito bem tratada. Em comparação. Não que ela seja bem tratada em parâmetros normais, tá? É, porque assim, ela não era tratada porque, primeiro, como ela não era uma espiã. Já começa por aí. Ela não sabia nada realmente que fosse útil. Ela era mais uma ferramenta. E ela era uma ferramenta e era utilizada como tal. E você percebe que, assim, ela era tratada como alguém que estava doente. O Dr. Brenner falava que ia ajudar ela a ficar melhor. É até legal o momento da série em que... O momento em que a série se colocou, porque toda coisa da Guerra Fria, que na época já não tinha o furor que tinha na década de 60, mas ainda tinha alguma coisinha, os comunistas ainda estavam embaixo da cama das pessoas. É legal ver o jeito que a série utilizou esse momento. E usou isso pra contar uma história de espionagem e de superpoderes, que a gente não sabe bem se eles foram... Mais uma coisa que a gente não sabe, se ela nasceu com aqueles poderes, se eles foram criados nela. Pelo que eu entendi, Dri... Ao longo da série, ela nasceu com esses poderes. Tanto que é comentado na série que a mãe dela, a mãe biológica, já tinha alguma coisinha, sabe? Então, na verdade, aí eu aí que tá. Interpretei que ela já nasceu. Aí, tudo bem. Mas o que mostra, ela já nasceu com eles, mas por quê? A mãe dela foi meio que voluntária em alguns desses experimentos. Foi por causa desses experimentos que ela nasceu assim, ela já tinha aquilo no... na programação então, dela. Então, eu acho que era... Eu quero ver mais o passado da Eleven. Eu preciso conhecer mais eu quero conhecer a família dela, dela, né? E talvez é o passado da mãe dela. Conhecer a mãe dela. É, e o pai também, porque é o pai lá, que é dito na série, não quer dizer que é necessariamente pai biológico. Não é o pai biológico. Sim. Não, ele não, não é o pai biológico. Você tem certeza? Eu tenho quase certeza. Vai que ele era o pai biológico, mas ele é maluco. Ele não é maluco. A diferença, ele é lúcido até demais. E é justamente por ele ser lúcido até demais, ele fez tudo que ele fez. Porque ele via as coisas de um jeito muito objetivo, muito claro. Calma, não, ele não aí era é que tá, maluco. Adri. Se ele for o pai biológico, que é, apesar de ser muito improvável, mas se ele for o pai biológico, ele é tão nacionalista, tão pela causa dos Estados Unidos, que ele abriu mão da filha e, por consequência, ele é maluco, entendeu? Se ele realmente for o pai dela, ele beira, sim, a maluquice de outras formas, porque a maluquice tem vários tipos de maluco, sabe? É possível. Não é completamente é tipo... descartado. É improvável, admito. É improvável, mas... É tipo um Guindo e Caio, só que faz tortura física nas pessoas. Né? Falta informações sobre o passado e dá a entender que o Will não tava simplesmente no lugar errado na hora errada também. O Will não foi só um cara azarado. Não, porque, assim, ele foi... Se ele, ele só foi tivesse um cara azarado, lugar errado na hora errada... Audrey? Porque no começo ele tem um sangramento nasal. E ele tá indo pra casa e o bicho lá, o Demogorgon, ele se atrai pelo cheiro de sangue. Foi então, foi isso. Ele já morava perto da floresta, pelo que dá a entender, né? Mas não é essa a minha pergunta. Por que que ele não morreu? Por que que a Barbie morreu muito aí mais rápido? Aí é outra discussão, outra teoria. A gente não tem essa resposta e isso pode é fácil. Vir. Não foi à toa que o Will sobreviveu. Ele teria virado comida de monstro. E aí mais teoria da conspiração. Bola de fogo. É bola de fogo que parece um repolho, vai... né? De acordo com a mãe e aí dele. Vai aquela outra teoria que o Jim falou, que pode ser, meu Deus do céu. Mas aí a gente não tem essa resposta agora, a gente não consegue responder esse negócio. Ah, eu acho que assim, o que a gente pode resumir disso tudo é que nós queremos a segunda temporada. Eu quero temporada. A segunda temporada. Ah. Eu quero respostas, porque assim, pergunta já deu. E agora eles estarão um ano mais velho, as crianças. Ah, vai ser maneiro. Não sei, e se o cara que filmou é tipo o Senhor dos Anéis? Já filmou tudo de uma vez? Só tá não, lá eles falaram que vai ser um ano agora. Eles não podem. É, por lei, criança não pode... Tem um limite de tempo que criança pode trabalhar. Eles falaram que agora eles vão tentar deixar um ano na história. Até por isso, assim, a ideia era eles filmarem mais temporadas pra ter menos tempo cronológico, ser um mês. Mas eles não puderam filmar por causa das crianças. Vão dar esse salto. Agora vai ser tipo Harry Potter, né? Atores mais velhos fazendo personagens mais velhos. Bem, pessoal, a gente já falou bastante. A gente vai encerrar por aqui agora. Vocês querem colocar alguma última coisa? Considerações finais? Resumam tudo em uma frase. Ok, assistam, por favor. É muito bom. Vejam. Mais Strange and Fears agora. E não tem o que falar. Eu nunca mais vou ficar de boa com luzes de Natal depois dessa série. Não, né? Não. É, imagina só quantas isso? pessoas estão é tipo brincando com você quando tenso. Ela tá piscando. Meu Deus. É o Demogorgon. Corre. Você nunca mais vai ver o Natal do mesmo jeito. Imagina se você tá lá de boa olhando pra sua árvore de Natal, ela começa a piscar de um jeito mais tenso. Junto com todas as luzes da casa e da rua. Enfim. Eu acho que é isso, galera. Obrigada por escutarem. Mandem seus e-mails, mandem seus comentários. Deixem suas opiniões sobre a série nos comentários aqui também. Nós queremos escutar vocês. Deixem suas teorias. E é isso, galera. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Falou. Nada vai permanecer no estado em que está. Eu só penso em ver você. Eu só quero te encontrar. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, aqui é o Seiji. Aqui é o Jim. Estamos de volta agora no Caixa de Entrada quinzenal. Ah, que maravilha. É, isso aí. E mais feliz também, né? O mundo tá mais feliz com o final do Bleach. Eu tinha que comentar isso. Não me lembrava disso, por favor, cara. Não, uma merda de final. O mundo está mais feliz. Pra galera, né, que escuta o nosso podcast via feed, via algum agregador de podcast, via iTunes, né, Jim? Como é que você acessa o nosso site? Pra acessar o nosso site é só você aí no seu navegador de preferência e digitar www.projetoxpodcast.com.br. E pra você que tá aí parado, agora jogando Pokémon GO porque saiu já faz um tempo, pode mandar e-mail pra onde seja. Mande e-mail para o contato @projetoxpodcast.com.br. E Dinho, para os viciados no Facebook, qual é o nosso endereço? O nossa fanpage é o facebook.com/projetoxpodcast. E também temos o nosso grupo, que qualquer um pode participar lá. É só ter um mínimo de decência e não sair xingando todo mundo. Menos a Dri. A Dri, você pode xingar. Não, brincadeira, você não pode. Você coloca lá no seu navegador facebook.com/groups/projeto.x.podcast. E o que falta, seja aí, pra falar pros nossos amiguinhos? A rede social do Pássaro Azul, o Twitter. Siga a gente no @projetoxpodcast. Bom, e agora vamos para os nossos recados, né, pra valer. Sim. O primeiro recado é que saiu o Projeto X Playlist número 71 sobre Tokusatsu, agora da família Kamen Rider. Eu chamei o Cláudio Dragão Dourado pra me ajudar nessa parte, porque ele manja muito de Kamen Rider fã, então a gente finalmente gravou essa parte de Tokusatsu da família Kamen Rider. Vamos lá, link na postagem. E a gente também tem aqui o J-Wave número 318, com a participação do nosso benevolente Sage, falando sobre Real Life. Sim, esse anime que saiu todos os episódios lá no começo da temporada. Essa história é fantástica, né? Eu gostei muito, é muito legal. Eu devo admitir que eu tava com medo, Sage, no começo, de ser uma coisa tipo, ah, ele só tá lá pra se aproveitar das menininhas. Que isso é Japão. É, sim. Mas ainda bem que não chegou nem perto disso. Não, link na postagem também. Link na postagem também. Outro recado, novidades no site. Sim. Saiu um novo projeto, um novo podcast, spin-off. É sobre o que, Odin? É o ExpressoCast, saiu dois, né? Saiu o piloto. Sim. Que tem aí pouquíssimos minutos, ele nem conta, na verdade. Pois é. E o episódio 1, que é sobre o World of Warcraft Legion. Sim. Pra ser mais específico, é o que a gente espera do Legion, esse tipo de coisa. E tá pra sair mais um agora, essa semana. Pois é. Bom, o ExpressoCast, pra quem não sabe, ele é um podcast spin-off curtinho, com duas pessoas, um podcast curtinho de uns 15 minutos, em média, por aí. Vai sair quinzenalmente, no período em que o podcast principal não sair, em teoria, né? É, no começo tá um pouquinho bagunçado aqui, mas daqui a pouco vai se acertar. Esperamos que sim, né? Sim. E agora é sábado, esse sábado que acabou de nos anteceder, dia 27 do 8, saiu o nosso podcast de aniversário! Sim, 4 anos de site! Yeah! Cara, 4 anos aguentando o pessoal aqui, meu Deus do céu. 4 anos gravando sem... Não! Cara, 4 anos de muita maluquice. Bom, vamos lá, galera, o podcast tá muito legal. Os ouvintes mandaram as perguntas que a gente pediu, né, nos últimos meses. E nós respondemos. Pois é, confiram lá todas as nossas respostas malucas e o podcast também com melhores momentos desse último ano. Tá tudo aí, link na postagem também. Sim. Outra novidade também, temos mudanças no feed. Olha aí, temos um novo podcast, né, o ExpressoCast. Ele também ganhou um feed próprio e também a gente decidiu fazer um feed com lançamento de todos os arquivos podcasts. Então tem um feed agora que junta todo o podcast principal, a playlist e o ExpressoCast. Além dos feeds, cada um individuais. Um feed pro podcast principal, um feed pra playlist e um feed pro ExpressoCast. Olha que legal. Só que tem um pequeno detalhe nisso tudo, né, Seiji? Sim. O feed antigo, que era só do Projeto X, agora é o feed geral. Ah, isso também. E tem um feed novo só pro Projeto X. Então, o feed antigo, que a maioria das pessoas tem, virou o feed geral. Uhum. Sim. Pois é, então, essa é a novidade. Vamos tentar botar as coisas no eixo, vamos. Sim. E pra terminar aqui os nossos recadinhos, nós, do Projeto X, pra ser mais específico, eu e o Mug, estaremos na BGS. Sim, fazendo a cobertura do evento ali, participando de alguns dias ali. Sim. É, né? BGS que começa no dia 1º, né? Dia 1º, uma quinta-feira. 1º de setembro, é. E vai até domingo. Olha aí, que legal. Pessoal que fã de games vão lá, quem sabe vocês encontram os dois, talvez mais alguém, não sei. E depois esperem uma postagem da cobertura do evento. Vai ter uma postagem, a gente vai tirar foto. Vai ser legal, vai ser maneiro. Vai ser legal. Confira depois aqui, né? Pois é. Bom, mas então é isso, recadinhos dados. Então vamos para os e-mails com feedback do último podcast, que foi sobre MOBAs. MOBAs. Yes. O primeiro e-mail aqui é do Rafael HQ e ele começa: olá, pessoal do PXP. Nunca joguei nenhum MOBA, então fiquei boiando no cast com todos esses termos e afins. Meu irmão joga LOL, mas infelizmente em um nível não saudável. Ele deixa de comer e dormir para ficar jogando. Quem nunca, né? Quem nunca? Sobre o próximo cast, eu chuto que seja filmes do Steven Spielberg. Olha só. Tá quase lá, a pegada era essa, mas não é... É, não. Pois é. Pô, tinha ajuda até no grupo, cara. Era só você olhar a capa do grupo. Também, tinha isso. Mas é isso, Rafael HQ. Valeu, cara, pela mensagem. Muito obrigado. O próximo e-mail é do Thiago Bungestab, né? O Thiago Rosetta. Olá, pessoal do Projeto X. Esse novo gênero de jogos online, MOBA, vem revolucionando o mercado, ou também se pode dizer que criou um grande mercado. E quem diria que tudo iria começar com o mapa de Warcraft 3, que poderiam transformar tanto assim o consagrado RTS, transformando o gosto dos gamers para uma nova jogabilidade antes não vista. Não é a primeira vez que vemos um mod de outro jogo criar vida própria e virar um fenômeno, assim como Counter-Strike, que originalmente era um mod de Half-Life. A Valve, vendo seu potencial, deu vida a um novo sucesso. E novamente, a Valve, vendo o sucesso de Dota e a falta de jogos originais nesses moldes, contrata Ice Frog para criar um novo jogo. Isso rendeu uma polêmica, não tenho certeza se processo judicial com a Blizzard, que é dona do Warcraft 3. Você sabe disso, Urim? Então, eu ouvi dizer um tempo atrás que até hoje o pessoal lá do Dota tem que pagar a indenização para usar o nome Dota, porque teoricamente tudo que foi feito ali no Warcraft, mapas e mods, tem uma pequena parte legal, né, que ainda pertence a eles. Então, até onde eu sei, o pessoal do Dota tem que pagar anualmente aí uma boa quantidade de dinheiro pro pessoal da Blizzard. Aí ele continua em meio dele falando assim, e sendo assim, teoricamente detentora dos direitos sobre a propriedade intelectual, no fim das contas, ambas as empresas entraram num acordo de cavalheiros e fazendo cada um seu próprio jogo. A Valve fez o Dota 2, a Blizzard fez o Heroes of the Storm, que anteriormente era o Blizzard Dota. Sempre fui grande fã de Warcraft, por isso, desde que eu conheci, me interessei por Dota, mas eu era muito ruim. Por isso, não me interessou muito jogos derivados, como o LoL, o ROM, Dota 2, Smite, etc. Preferi continuar o mundo dos MMORPG. Atualmente jogo World of Warcraft e para saciar minha abstinência por mais histórias do universo Warcraft. E para defender o Jin, ao meu ver, Overwatch pode ser considerado MOBA também, além de já ser um FPS, pelo estilo de partidas, podem ser considerado arena. No fim das contas, meu e-mail foi mais sobre Warcraft do que MOBA, né? O próximo podcast será sobre a série mais cheia de referência dos anos 80, Strange Things. E parafraseando um amigo, na próxima temporada ela será 12, era 12. Um grande abraço e até a próxima. Oh, meu Deus. Que coisa, né? Que trocadilho. Tá bom, vai. Tá certo, Thiago Rosetta. Valeu, cara. Muito obrigado, né, pelo seu e-mail. O próximo e-mail aqui é do Caio Kazuma, e ele começa assim: olá, meu amigo é Caio, tenho 29 anos, São Paulo, Brasil, Arizona, Estados Unidos. Ok, eu não sei se ele nasceu em São Paulo ou em Arizona, enfim. Não dá pra saber onde ele está no momento, é pra fugir do Obama. Conheci vocês essa semana por um podcast bem louco de MOBAs que fizeram, e já me cativou o suficiente para baixar alguns aqui. Gostei bastante do podcast, da equipe, embora acho que poderiam fazer um podcast com o mesmo tema sem se preocuparem ter que explicar todo momento algumas coisas básicas. Entendo que fizeram isso para poder agradar pessoas que não conhecem e não sabem o que é um MOBA. Mas, por exemplo, eu joguei MOBAs, mais especificamente Dota 2 e Halls, que é Heroes of the Storm. Também sou pós-graduando na área de desenvolvimento de jogos na University of Advanced Technology, e mesmo que não fosse alguém estudado no assunto, acho que poderia fazer um debate mais descontraído sobre o que ocorre nas partidas e afins, sem se preocupar em explicar o que é um ADC, um jungle ou um suporte. Eu acho que quando a pessoa fez a reunião, propôs esse tema, a ideia era essa, mas na gravação acabou pegando com essa parte, né, de explicar a parte teórica, o que que é isso, conceitos bastante. É, não, então, aí que tá, o lance é que se a gente quiser fazer outro, a gente não vai precisar explicar de novo, porque já tem um. Isso também é verdade. Mas eu entendo o que ele quer dizer também, né, assim, pra quem já é fã, conhece bastante do assunto, às vezes fica meio travado, meio truncado. Mas tem que lembrar também, né, que ouvintes aqui do Projeto X tem de todos os tipos. Então, tem gente que não Sim. manja de game. Eu não manjo. comentou, precisava de algumas explicações pra entender. Ah, então é isso. Ah, legal. Então agora eu tô entendendo. Então consegui o podcast. E ele termina assim o e-mail dele. Fora isso, gostei muito do programa e irei baixar outros. Aí. Sou rato de podcasts. E achar um que não conhecia é tão bom e com mais de 200 podcasts lançados é um prato cheio. Yes. Yes. Você chegou agora no período de quinzenal, né? Ah... Acontece. Tudo bem, paciência. Ele coloca um PS aqui, mas não é importante. Pode ir pro próximo. Pera. Deixa eu ler aqui, vai, Odin. Não faça essa desfeita com o ouvinte. Vamos lá. Ele escreve assim, ó. PS. Overwatch, embora tenha alguns, entre aspas, né, elementos de um MOBA, ele jamais em caixa alta será um. Concordo plenamente que MOBA se estende infinitamente a mais do que apenas do que sua sigla significa. Caramba, mais essa discussão. Eu escutei essa discussão antes da gravação, durante, depois que saiu o podcast. Antes, durante e depois, né? É porque eu tava ouvindo a gravação, né? Pô, caramba, de novo essa discussão, chega, por favor. É, o que importa é que ele tá errado e é isso. Meu Deus, bom. Não tenho o que falar. Bom, mas muito obrigado, Caio, pelo seu e-mail. Valeu por tudo. Obrigadão, viu? O último e-mail é do Ricardo de Andrade Santos, né? Excelente podcast, não entendo muito de MOBA, por isso não posso opinar muito. Quem gosta de jogar é meu primo. Sim, apresentei o podcast pra ele. Muito bom, cara. Muito bem. Olha só, parabéns. Agora você precisa de mais uma pessoa. Que coisa. Ai, ai. Não, mentira. São mais três, porque aumentou a quantidade. Caramba. O curioso que o pai de um dos campeões brasileiros de League of Legends mora na minha cidade, que é São José dos Campos. Ele trabalha no centro da cidade em uma loja. Se não me engano, é numa loja que vende acessórios de roupa de costura, como zíperes e linha. O Profissão Repórter, né, da Globo, fez uma entrevista com ele e os irmãos. Curioso. Eu costumo jogar o Card Hunter. Eles têm um modo de competição online que é parecido com um MOBA com carta, se alguém quiser experimentar. Você conhece, Jim? Esse eu não conheço. Eu não faço ideia também. Bom, e o próximo podcast vai ser sobre o Stranger Things, né? E não olhe pra trás, senão o Demogorgon vai te pegar. Tá bom, ok, o Ricardo de Dratsans. Mensagem dada, entendido. Ok. Tá bom, mas valeu, cara. Oh, muito interessante, valeu por essa informação que você deu aqui, né, sobre o pai do um dos campeões do League of Legends, né? É maneiro. Valeu pelo relato, cara. Muito obrigado. Uhum. Até a próxima. E agora aqui a gente vai falar, vamos mandar um abraço aqui rapidamente. Um abraço pra quem comentou, que é o Dino Cássio e o Pablo Neves. Dion. Abração, muito obrigado. E Seis, quem que foi que acertou as dicas essa quinzena? A pessoa que acertou as dicas, o Pablo Neves. O Thiago Rosetta e o Ricardo de Andrade Santos. Valeu, galera. Muito obrigado. Parabéns, vocês acertaram as dicas. Ah, yes. E pra fechar esse caixa de entrada, Jim? Pra fechar aqui o caixa de entrada, a gente vai falar das dicas, né? Oh, yeah. Então, esse podcast que você acabou de escutar, que é Stranger Things, tinha as seguintes dicas. Bicicleta, anos 80 e inverso. Você poderia explicar, Seis? Bicicleta, que você vê bastante nessa série. Tem bastante ali. É importante. Na verdade, é importante porque ali o moleque perde a bicicleta logo no começo, né? É, também. Isso que é o mais, né, marcante. Também. O início acontece por causa disso. E a garotada também andando bastante de bicicleta. Você vê isso bastante. Anos 80 aqui é uma série cheia de referências aos anos 80. Ela também acontece nos anos 80. Ela acontece, né, nesse período. Pois aí você vê muita referência da época, de diretores, de filmes, de muita coisa. E inverso tem a ver com o tal. Vou dizer assim, sem dar spoiler, né? Mas assim, uma coisa que, associada diretamente a essa palavra inverso, né? Que é uma coisa assim que dá uma dor de cabeça, dá um mistério, né? É o que move a história, você descobre isso ao longo da história. É legal pra caramba. Fica a dica pra quem ainda não viu, vai ver, você vai entender. Essa é a última dica. Uhum. Stranger Things, né? E as dicas do próximo podcast. Mais um ciclo está se fechando, galera. O pessoal vai gostar, vai gravar, vai ficar legal. Espero que fique legal. Mas as dicas são... Essa é difícil. Vamos ver se o povo é esperto, saca? Eu não sei o que é. As dicas são Wade, Augustin e Kitson. É difícil, já te digo logo. Mas vamos ver, né? Ah, mas já deu uma outra dica implícita, pô. Vamos ver, né? Vamos ver. Se o pessoal é o fã do projeto, você pelo menos já tem uma ideia do que pode ser. Um tema, né? Um dos temas, né? Agora, qual é o tema específico? Aí outra história. Ah, bom. Mas é isso, galera. Muito obrigado por mandar e-mail. Muito obrigado por comentar. Sigam a gente no Facebook. Sigam a gente no Twitter. E você vai dar aquele recado de sempre, Odin? Claro. Sabia. Você é ouvinte. Sabia. Agora que você degustou de todo esse trabalho que a gente teve, todo esse carinho só por vocês, vocês têm uma missão. Você tem que pegar esse podcast e apresentar para duas pessoas que não o conhecem. Pode ser qualquer tema, pode escolher. A gente tem 201 podcasts lançados, pode pegar qualquer um e apresentar. É isso. Bom, então, galera, muito obrigado, né, por ter escutado esse podcast e até o próximo podcast, tá? Valeu e fui. Até mais. Falou.